Golf Alpha Victor. Confirmo Golf Alpha Victor, bom dia. Confirme pátio de 50 e pista de Angelo Clark. Pátio 3 e pretende a pista 10, senhor. Tráfego da pista 97, chame torre 118, decimal 6. 18B, obrigado pela recuperação, Angelo Central. Para a Serra Brava de DSL. Gente, o senhor poderia confirmar, por gentileza, a radial ideal? Zero limite ao localizador. Esquerda para 18, zero limite ao localizador, gol no 621. Radial ideal para a Serra Brava de DSL, Delta 090 para o Golf Alpha Victor. 190, isso? Radial ideal para a Serra Brava de DSL, Delta 063 para o Golf Alpha Victor. Bravo Serra, Serra, prossiga. Eu tô lá do 36, senhor. O destino agora é o SP, a Serra Índia e a Coimbra. Comandante, 063, o senhor estaria indo pro norte, é isso? Tem então regras de voo visuais? Prossiga para o setor de Pernambués. Pernambués após Águas Claras, para depois prosseguir para o LC, ok? Pernambués, após Águas Claras, após LC. Vai seguir a 510 o... Gol no 621, esquerda agora, Bruno 30, reposta brisa no localizador, descendo para 2000, introdução para aproximação e efetue cheque de pouso. Sente, esquerda, proa 130, passamento estabilizado. Prossiga, senhor. Seguindo a foto de consciência, para ter um estacionamento aqui para aguardar a foto. Muito bem, tem livre do pátio 3. Aguarde para a cópia, só falta uma coordenação. Sente, no 621. Chané 6250, complete final do procedimento, torre 118, decimal 6. Eu também, obrigado, bom dia. Patrulha de Salvador, Chané 6311, decolou na sua escuta. Assim que possível, agradeceria bastante qualquer brulho direto. Chané 6311, contato, submantém nível 340, na saída da El Leda Bridge. Porém, voe direto Leda, o Chané 6311. Voando direto Leda da presente, o Chané 6311, muito obrigado. Também subindo para o nível 340, Chané 6319. Golf Alpha Victor, pronto, cópia. Gente autorizado, Salvador, Serra Bravo, Juliette Delta, direto Belo Horizonte, após direto Bragança. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, nível 280. Primeira curva direita após decolagem da pista 10. Golf Alpha Victor. Ok, tá autorizado Bragança 2212 Espera, fala da 190, para sair da Hard Force. Gol de Alfa Lima. Ciente, aciona 5045 e controle 1208. Cotei. 5045, controle 1208. Gol de Alfa Lima. Correto, chame pronto para iniciar o táxi. Gol de Alfa Lima. Pronto, só confirma. Arbor, senhor. Arbor após direto. Arbor após direto. Afirmativo, Arbor após direto. Certo, ainda não visual com tráfego, o Bravo se acha. Vai seguir direto para a Licia. Afirmativo, a aeronave está em próxima do CIA aí, no setor da rotatória. Estou no 360, aguardando para pouso na pista do Mapete. Bom dia, Xanem 6250, livrou nossas coisas. Confirma, aeronave chamou o som? Xanem 6250, tá aqui na... 6250, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Taxiway Juliette. Taxiway Juliette, 6250. Golf Alfa Victor autorizado, táxi em frente, segunda, à direita, para o ponto de espera da pista 1-0. Ponto de espera, torre 1-8, decimal 612. Alfa, confirme a radial de saída. Roger, you are clear to Swiss Ambulance, you are clear to go to hold point of runway 10 via apron number 1, report on taxi India, hold point of runway 10. Thank you, to taxi holding point of runway 10 via apron 1 India, from ambulance 466. Roger, on hold point of runway 10, call tower on frequency 118.6. At the hold point 118.6, obrigado, Swiss Ambulance. 2000 vai reportar estabilizado antes aí, tá? 3896. 5, aguarde, cópia número 2. Para. Siga Zulu Ascal. Sente, aguarde. 6250, aguarde antes da Taxiway Juliette para prosseguir portão 08. Correção, portão 02, aguarde antes da Juliette. Ótimo, aguarde antes da Juliette para 2-5-0. Ambulance, you're clear to taxi to hold point of runway 10. On hold point, call tower on frequency 118.6 via taxiway India, next to your right. Hey, Oceania 6250, táxi autorizado até o portão número 2, observando a aeronave, taxiando até o ponto superior da pista 10. Tempo 2, observando a aeronave. Tá 3896, chame torre agora, 118, decimal 6. 18.6, tá estabilizado. Controle, buenas, Papa Tango Golf Alpha Vita. Golf Alpha Vitor, contato, suba e mantenha o nível 280, inicialmente direto, coisa, inicialmente na saída árvore. Ok, inicialmente na árvore, Golf Alpha Vitor, subindo para o 280. Taxi de Juliette para 251-3325, Oceania 63, Nuno, boa. De Juliette, portão 8, 162 anos, obrigado. Do Oscar Alfa, autorizado Salvador, João Duval, rota direta, 1.510 restrito inicialmente, ingressa corredor forte. Decola da 1-7, curvando à esquerda, após o restante da subida em coordenação com o controle Salvador, que opera na frequência 120.8. O Zulu Oscar Alfa aciona o código 5570. Cotejo. C4 no 4, bom dia, senhor, identificação. Lamento para táxi de decolagem, chame torre 118, decimal 62, confirmando apenas o pátio. Reporte para descida, trip 5-4 no 4. Autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulu 1-0, após SMAP, após DCT Awake, após DCT Mia, restante conforme rota. O nível 360, saída da El Leda, após Leda Bridge. Decolada a pista 1-0, primeira curva à direita, aciona o código 5065 e controle no 208. Então 360 Guarulhos, conforme a Pesulu 10, SMAP Awake, Miami, Mia. Maricá, decolando a El Leda Bridge, 10 com curva direita, 5065, no transponho 208, pro gol 1165. Desviamento correto, chame pronto, correção. Já está pronto no 612. Está autorizado pushback em coordenação com a equipe de solo infraero. Chame pro táxi. Ele não pode chamar o táxi, no 1165. Fono 648, reduza para 250 nós, isso mantém 5 mil na chegada mar, guarda elétrica X-Ray, ajuste 1-0 na meia. táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3296. Pintor após Arbor, boa posição, bloco, senhor. Após Arbor, posição bloco, confirma. É, ou a gente pode já voar direto nossa navegação, Bravo Hotel Zulu. Mantenha o perfil da subida devido a trava setor sudoeste, aguarde. Após Arbor, deverá até manter a radial, necessitar a radial 260 até 80 milhas, instruções do centro para evitar tráfego no mesmo. Afirmativo, intercepta a radial 260 por 80 milhas, o Golf Alfa Beta. É, após a posição Arbor, o que deverá interceptar no momento e não manter o perfil da saída Arbor. Afirmativa, após a Arbor vai interceptar a radial, Golf Alfa Beta. Salvador Departure, bom dia, Swiss Ambulance 463 is 1700, climbing flight level 390 on the Puka Departure. Confirme your call sign. It's Swiss Ambulance 463, Sierra Alpha Zulu 463. E Alpha, no ponto superator em 118, decimal 62, eu vou 1165. E Alpha, Swiss Ambulance, obrigado. Flight level 390, Puka, Shamu, SIPA transitions with ambulance 463. Olimpo 01, aguarde 1 minuto para 4. No 165, ajuste 1097. Já me estou em 118, decimal 612. 7726. Confirmando o local de sobrevoo, o aeródromo de Salvador, toca remete. Só para 230 nós. 239. Controle o Golf Alfa Beta. Prossiga. Autoriza a curva esquerda para 250, para ligar uma formaçãozinha aqui. Não tem condições pela direita devido à esquerda ter tráfego, confia. Estou a 285. Então à direita na Pro 285, subindo, tem restrição 280. Obrigado, vou tentar ver. Papa Romeu, Zulu Alfa, mantenha regra de voo visual, corredor forte. Após buraquinho, acessão à altitude de 2500 pés. 1-1-2. Controle em 1-2-0 decimal 8 e torre em 1-1-8 decimal 612, o Olimpo 0. Cadê o seu Juliette Hotel? Ele controlou o Debreche, direção do corredor a cheque, hein? Tá? Destino Serra Novelo, papapapá. Deixa a notificação. Afirmo, para 13h30. Controle autorizado, cruzamento do Zulu Alfa. Afirmo, mantendo regras de voo visuais. Autoriza para o direto da presença, o Freire Santana. Aguarde, após buraquinho, autorizado o Freire Santana. Após buraquinho, Freire Santana, Zulu Alfa, tentando cruzamento com o Lamilão 128. Costa para o Alfa, fazer a notificação para 1-2-3-0. Oscar Papa Alfa, acione código 0116, posição normal. Eco Delta mantendo regra de voo visagem, reporte próximo a Itapuã. População homologada para voo instrumento, confie. Gente, modificando o plano agora para o instrumento, SUB mantenha inicialmente a altitude de 2000, voo ITAP para após ITAP Duna para o procedimento LS, mais Eco Delta. Oscar Alfa 0116. Oscar Alfa, reporte passando o farol da barra, Oscar Alfa. Reportando o farol da barra, Alfa. Controle, o Zulu Oscar Alfa já na perto do buraquinho, autorizador de verificação, está presente? Quem solicita 2500? Zulu Oscar Alfa já na vertical de buraquinho. Autorizado a altitude de 2500 pés, prosseguindo direto Cira. Direto Cira, Zulu Oscar Alfa 2500 pés. Trip 5194, desse mantém 2000 autorizado de final LS em Duna. Desse mantém 2000 usando o final do LS, zero a Duna, 5414. Como é que o Delta está voando no rumo de TAP na chegada Mari? Runo 648, desse mantém a altitude de 3000. 3000, Runo 648. Confirmando, o Xanem é 140 para Maceió. Sim, sim, para Maceió. Está confirmando a saída. Ainda aguarda essa bateria aqui. 109, Augusto. Gente. Swiss Ambulance 463, contact now receive center, on frequency 125.45, if unable 134.5. Contact receive center, 125.45, if unable 134.5, Swiss Ambulance 463. Affirmative, bye. Adios. Uma 630, prepara a Puca, transição Caju, número 2 para cota. Puca. O 6140 do Xanel tá pronto, cota? Sim, sim. 6140, autorizado Salvador Maceió, via Upper Whisky 58, após Orago, restante conforme rota. Realiza o perfil da saída Puca, após transição Caju, nível 250, decola da pista 1-0, curvão da esquerda, aciona o código 5071 e o controle em 1208. Localizador, gol no 648. 50 para Maceió. Decola a Puca, transição Oracandu, a 358, Orag e a 5%. Primeira curva esquerda, 5071, responder, e o controle 1208. 5071 é o código, Motolino 208, chame pronto para puxa acionamento no 641. Camarada, obrigado. 1165. Este nível foi 360, vai subir para o 360 sem restrição, 1165. Aqui. Gol no 648, desse mantém agora a altitude de 2000. 2000, gol no 648. Passou para Alfa, passou para o da barra. Alfa Alfa, mantenha mil pés em regras de voo visuais, frequência livre para coordenação e pouso no tráfego conhecido em forma. Mil pés, mudança de frequência, Alfa Alfa. Patrulha de Salvador, bom dia, gol no 094, informação Juliette. Gol no 094, bom dia, sem identificação 5000, a chegada Mare, guarda LS X-Ray, justo no 0, ou no 6. 5000 Mare. LSX3, 0094. Voo 965, acione código 5056. 5056, vai trocar o voo 1165. Voo 648, voo agora a Duna, descendo para 2000, autorizado final LS. Duna 2000, autorizado LS, voo 6412. 5494, complete, final LS, torre 1186. 4494, passo Duna, está precisando do localizador. Compere, complexo Canalias, torre 1186, tem um bom pouso. 1186, boa, tem 5494. Opa, Favito, chame Recife agora, 1260 até 1288. 1290 para 170. Tá, 3198 sem identificação, desse mantém a 6000, chegada a Mari, aguarde LS X-Ray, ajuste 1060 no meia. 6000, Mari, LS X-Ray, Marco Delta, voe direto Duna. Direto Duna, Marco Delta. O 165 confirmando agora, prossiga direto na Leda, direto Leda, após Leda Bridge. Leda, após Leda Bridge, gol 165. No Norte Calça, informa se estimado para pouso em Feira de Santana. Estima pouso mais 23 minutos, o Zulu está alfa. Sente. No momento está ideal, caso seja necessário a gente reduziremos. Quem? Vamos manter acelerado aí para chegarmos aí no horário. No momento está ideal. Eu tenho condições de manter essa velocidade até próxima de Simbra ou Duna? Afirma. Sente. Cruzeiro aguarde um minuto, correção, para táxi, chame torre 198, decimal 612, estacionado, confirme? Afirmativo, para táxi, chame torre 198, decimal 612. Solo, Guarani 630, posicionamento 4. 1630, confirmando, push no 4, confirme? Livre, pushback em coordenação com a equipe de solo infra-aero, chama pro táxi no 630. Portaremos o táxi. Desse mantém a 3000. 3000, gol 094. Então, 3198, desse mantém a 4000. Confirmando parte 4, não vê bem aqui, Mike. Afirmativo. Aguarde um minuto, cópia, não vê bem aqui, Mike. Aguarde para a cópia, não vê bem aqui, Mike. 5494 da Trip, bom dia, o solo. Muito bom dia, Trip 5494, ficou na Delta na sua escuta. Gente, táxi autorizado via Alfa. Ingressa via Juliette, após ingressa pátio 3, pelo pátio principal, o 5414. Atento à aeronave que efetuou o pushback no portão 4, é um Boeing da Gol. Ok, então Alfa, direto de Ed, pátio 3, abordando posição 54 no 4. Posição 03 do pátio 3, 54 no 4. Posição 03, 54 no 4. Abraço. Alfa. Velho. 3000, velocidade 190, gol 1094. Cubano 930, pronto para o ataque, com o POB 70, 341, Natal. Autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de operador em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1-0-1-6. O 9630 da Gol. 9626, Torres de Ponte, vamos ver. VIP 5494 no pátio 3, atento a sinalizador da Infraero. VIP está atento, 5-4 no pátio, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. MBNQMike.com. Para a cópia, ela vai aqui Mike. O MBNQMike confirmando voo local Salvador, Salvador. É a caixa prego. Gente, então, no MBNQMike, autorizado voo local Salvador, Salvador. Via corredor Axé, caixa prego, decola da pista 17, por banda direita, 1010. Aciona o código 01116. E controle em 1208, o novembro aqui, Mike. Salvador, Salvador, 1-7, primeira curva direita, 1-10, pressão 0-1-1-2, novembro aqui, Mike. Novembro aqui, Mike, confirmando TGL em Veracruz. Afirmativa, para novembro aqui, Mike. Paulo, gol 1-648, ele pronto. 1-648, táxi autorizado via Alfa, importância da Juliette. Alfa, da Juliette, 1-648. Ciente, ciente, Olympus dá passagem ao gol e após ingressa a sua retaguarda, via Alfa. Presente autorizado, sinal INSX-3, vamos até para o lado 4. Tá, 3198, disse mantenha 3000. 3198. Negativo, não vem bem aqui Mike, cotejamento correto, TGL em Veracruz, aciona o código 01-16, para acionamento táxi, torre em 1-8, desse momento. Para acionamento táxi, 1-8, você final 2-0. 207, desça e mantenha 5000 na chegada Mari, pois não, chegada ponta, guarde a Alessa que surge, ajuste 1-0-17. 5.1-1-7, na bomba, que é a Valdez 4-2-0-7. Então, 6-2. Eu, Juliette, 6-2, 0-4-8. Salfa, mantém a regra de voos visuais, frequência ali para a coordenação e pouso. Segue táxi via Alfa, ingressa Juliette, após Índia e Alfa novamente para o ponto de espera da pista 1-0, onde chama a torre em 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste 1017, 1-0-1-7, o Olympus 01. Olympus 01, do ajuste 1-0-6. 31-98, desse mantendo 2000, autorizado a final LS, inicia redução para 1-970 mais. 2000, autorizado S3, resumindo 31-98. Controle, autoriza a de Caju, igual no 630. Autorizado inicialmente direto Jamo. Direto Jamo. Onda 094, estabilizado o localizador. Chama agora a TOI, 118 decimal 6, bom pouso. 118 meia dúzia, um adi até já. Trip 5403, sendo a estimação, vê se mantém a 62.000, justo no 096, na chegada a Bonche. O Trip não conseguiu contato com o Recife e chamou direto da hora. Tem problemas. 406. Tango Hotel, Oscar Zulu, prossiga o controle. Assim para controle, andar. Gente, reporte visual para o local de TGL, hotel Oscar Zulu e o Kenya Down 016, confirme o pouso depois em Quias d'Ávila ou Salvador? Gente, reporte nada na visual com o local de toque remetido, hotel Oscar Zulu. Então, 3198, torre 118.95. 1895, tá 3198. 3198, corrige, 118.6. Uno 40 livre, acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo infraero, chama pro táxi, o 02. Para táxi, é um batendo. O 45340, tem bom dia, bom dia. Azul 4207, desça para 4000 pés, QNH 10 no meio. 10 no meio, 4000 pés, 4207 azul. Trip 5403, desça para o nível 050. 050-4103. O hotel Oscar Zulu, estacionado 0105. Gente. 094, está livre, táxi Alfa. Alô 094, táxi aprovado via Alfa, reportante da Juliette. Inicialmente vai manter a posição da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, aguardando para os mais. Bom, 094. 1640, tem estimativa para iniciar o pushback? É, vai iniciar, cara. Só vai empurrar. Sente. Segure. 640. 140 vai iniciar. Centro Salvador, Sapatão, 90 Henrique Maio, que decolou da 17 para TGL Vera Cruz. Gente, prossiga via Xena, me escuta. Via Xena, sua escuta, 1010. Uno mil pés, a Sunny 01 no meio, ainda negativo contato radar. Sunny de comércio. Entra. Agora recebe altimetria no Brinquedo. Ainda negativo a altimetria, somente módulo alfa. No... Agora se recebe 710, pés, novembro Yankee Mike, contato radar estabelecido. Prossiga ver a Xena, me escuta, mil pés. Gente, novembro Yankee Mike. Azul 4207, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray pista no zero, reporte estabilizado. 2000 e LS X-Ray, reportar estabilizado, autorizou 4207 azul, obrigado. Trip 5403, desça para 4000 pés, QNH no zero no meio. 4000, 10 no meio, 403. Voo 1621, sequência 8500. Confirmando, não é que chamou o solo? Voo 1621. Confirmando, é o gol no 621? Voo no 621, é, chamou em inglês, mas pode responder aí na língua que o senhor quiser. Para autorização de tráfego, é só uma montanha aqui, ó. Não pode ser em inglês mesmo, é que eu não tinha escutado a sua transmissão. Aguarde um minuto para a cópia. Vou chamar em inglês, 1621. Aguarde. Double down, bom dia, American 238. Soltar para 198. 1621, stand by, please. Standing by, go 1621. Go 1094, mantém a posição da Juliette. Atendo a posição, gol 094. 3198, táxi aprovado via Alfa, guarde antes da Juliette, número 2 para ingressar no pátio principal. Autorizado Alfa, mantendo a Juliette, está 3198. Alô, Brasil, bom dia, American 238. Confirm aircraft call solo, American Airline. American 238. Roger. Just stand by, please. 1 minute. I don't have your flight plan. Roger, stand by. Back, 140, 132 a bola, autonomia de 2,20, alternando, receio. Confirmando, 132 a bordo? Afirmativo, 132. Aprovado o táxi via Índia Alfa no ponto esperador em 198, decimal 62, e o ajuste no 096, o Xanem 140. 096, no ponto esperador 86, obrigado, bom dia. Fui TLS já visual com 2 de julho, com a 20031. E a Juliette, portão 04. É, 1094, posição 4. 1094, vem ativo. 094 da Gol, portão 04, bate 1. Até o portão 4, bom, 094, até já. Tipo 5403, recetando desvios? Recetou um pequeno desvio, senhorita, mas já está retornando. Sim. Aeronave da Gol, prossegue para o 03, tá? 3198. Go 1621, you're ready to copy. Ready to copy, go 1621. Go 1621, you're clear from Salvador to Guarulhos, correction. You're clear from Salvador to Congonhas. Via Upper Zulu 10 after bridge, after Upper Zulu 16 after Belo Horizonte, after direct treaty as filed. Flight level 360, your departure will be Dael, transition Leda, after Leda flight direct bridge position. Bravo Romeo India Delta Echo. Departure from runway 10, after departure right turn, your squawk code is 5065 and approach control frequency 120.8, 1621. 1621 clear to São Paulo, Congonhas, flight level 360, upper Zulu 10, bridge, upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direct freeze. Departure, Dael, Leda transition. After Leda, direct bridge, go 1621, squawk code 5065, and Commodore Control 120.8. Roger, after Leda, transition, fly, direct bridge, Bravo Romeo, India Delta Echo. As read in the back, after Leda, direct bridge, go 1621. Roger, 1621. Feedback is correct. Salvador, boa tarde, agora 648, informação, quilo. 648, aguarde, copo, prepara a pouca transição Aracaju. Aracaju agora, já. Gol no 648, pronto, copo. Pronto, copo, 648. Bom, 648, autorizado Salvador, Maceió, via pelo Whisk 58, após Orago, após direto Maceió. Nível 370, saída pouca transição Caju, decola da 10 curva da esquerda. O código é o 5074 e o controle no 208. Maceió, nível 370, por 58, Orago, direto Maceió. Pouca da Caju, decola da 10 curva esquerda, transponde 5074, controle 1208, bom no 648. Correto, o nome 648, chama pronto pushback no portão 62. Chama lá, obrigado. Estabilizado uma localizador, trip 5403. Trip 5403, chama a torre agora 186. 18.6, bom dia. Fala Salvador. Bom dia, 407 da Azul Livrado. 407, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, portão 1420. above the ground, go 1621. Stand number 8 for request. Pushback and startup clearance. Roger, you're cleared for startup pushback. Coordinate with InfraAero Company. Call me for taxi 1621 on gate number 8. Clear for pushback and startup. We'll report for taxi for 1621. Over the ground, American 23. Request pushback and start gate number 10. American 028, just stand by 1 minute. Stand by, just 1 minute. Stand by, Marcos. Do controle na escuta. Tem condições para o cruzamento manter a proa 220? 220, vai manter, cara. Todo ponto de hoje, né? 62-6140. Decolou, vai livrando. 2000, escuta. Chané 6140, contato radar na decolagem. Suba para o nível 250. 250, você escuta? Direto, Marcelo. Inicialmente direto, Jamo. Direto? Direto, Jamo, ou Chané 6140. Jamo, grato. Sou de Salvador, é o Papa Romeo Bravo, Sierra Serra. Papa Romeo Bravo, Sierra Serra, prossiga. Cidade, Sierra, de Dona Sierra. Mantenha o código 0126, prossiga na minha escuta, o Bravo, CSR. Cruz, escuta o permanente, né? CSR. Salvador, bom dia, trip 5403, ligou na sexta. Trip 5403, táxi autorizado via Alfa, Juliette, ingressa pátio 3 via pátio 1. Ingressa Juliette, após ingressa ao pátio 3, seu portão é o 03, em coordenação com o fiscal de pátio, do pátio 3. Atento ao sinalizador. Vem Juliette para o pátio 3, o trip 5403. Meu Bravo CSE, confirma o tempo estimado de voo? Hora e meia estimado, cara. Sim. Como 561, no desça para 2000 pés. QNH 10 no meio. 2016, Salvador Ground, 1621, request taxi clearance. Roger, I have a problem with your flight plan. We are checking. Just 1 minute, please. American Line 238. And Guardian Line is out there. Could you please repeat, please? Go 1621. 2-3-8, your confirm your destination, Miami. Yes, sir, Miami, American 238. Roger, 1 minute, please. Elevator ground, go 1621. 621, continue. Roger, we are ready to tank. Alternate ready on for hours and 10 minutes of endurance and 129 seconds apart. Roger, confirm endurance please. 4 hours and 10 minutes. Roger, you're clear to taxi to hold point of runway 10 by Indian Alpha. On hold point, call tower on frequency 118.6 and KNH1016. KNH1016. Clear to taxi Alpha, Indian Alpha, and at holding point, tower 118.6. Go 1. Serviço de informação de voo e alerta, prossiga via litoral norte, reporte no retorno. Bono 561, autorizado LS, que foi reporte final estabilizado. Posso estabilizado, final. Ocean Air 6140, chame Centro Recife 1245, alternando 13450. 545, 3450, obrigado, bom dia. Bom, oi, foi tudo. American Airline 238, you're ready to copy. Oscar, Hotel Zulu já avisou o local de pouso. Roger, you're clear from Salvador to Miami via flock position after Upper Zulu 20, after Upper 27, and after Bell position, after Upper Golf 449, and after Lipot position. Lima, Echo, Papa, Oscar, Delta. Changing flight level to flight level 380. After Upper Lima 337, Armor position, Alpha Romeo, Mike Uniform Romeo. After Legon position, Negon position, November Echo Golf, Oscar, November. Changing flight level to flight level 400. As file. Your flight level is flight level 360 from departure of Salvador Airport. You're going to perform Momo departure and then flock transition.